Fala galera do Troad, começando hoje então nossa edição número 117 para falar de Eldora e Indianápolis. Bom, para falar de Indianápolis vai ser bem fácil, né? Porque vamos falar só de Kyle Busch. Mas Eldora foi tudo diferente. Eldora foi... A semana começou até mais cedo, foi na quarta-feira a corrida, né? Então foi tudo diferente para nós aí. Hoje quem está comigo é o Hélio Lima. Então, Hélio, por favor, Hélio, dê suas boas-vindas. Um abraço pessoal, né? Depois de uma semana de ausência, né? Eu retorno nessa edição 117, né? Vamos comentar o que aconteceu em Eldora e em Indianápolis. Leonardo? Ó, só para falar, né? Essa edição de 117 teriam 5 participantes, né? Mas no final acabou ficando só eu e o Elião. O pessoal, infelizmente, teve alguns contratempos aí e não deu para participar com a gente aí. Então vamos falar de Eldora, né? Já quero dar boas-vindas a vocês também. É, boa tarde, bom dia, boa noite, boa hora você prefere estar nos ouvindo, seja lá aonde você estiver, no caminho para casa, no trabalho, para faculdade, ou até mesmo aí de boa no sofá, só esperando o tempo passar. Então sejam todos bem-vindos, a edição 117 está começando. Eldora, para falar da Aspen Dental Eldora Dutch Derby. A corrida aconteceu na quarta-feira à noite. Uma corrida, né, Leon, que foi até que bem interessante. Começou com as baterias um pouco acaloradas aí, mas a corrida principal, eu não sei não, mas foi um pouco diferente, né? Tivemos um acidente grande lá, mas perdeu um pouco a graça aí. Quem venceu foi o Kyle Larson, né? Sua segunda vitória na Truck Series, sua primeira vitória em Eldora, né? O Larson teve um problema de pneu na volta 53, a corrida principal. Né, depois ele acabou levando uma volta e voltou, né, para a corrida, foi para os pits, voltou para a corrida na 33ª posição. Na volta 74 teve um incidente envolvendo três, né, que foi o Coley, o Salter e o Byron. Ele foi o Lucky Dog, e quando voltou na volta 128, né, quando estava recebendo um ataque do Pierce, o Pierce acabou tendo um pneu furado e foi fim de corrida pro Pierce, não acabou não dando para retornar. Foi logo no finalzinho da corrida, né? Faltando 22 voltas pro final. E depois o Larson foi tranquilão pra vitória, Leão. Então, Leonardo Guina, finalmente o Larson venceu em Eldora, né? Depois de anos de frustração, ele sempre sendo um grande destaque desse evento, né? Neste ano ele foi extremamente eficiente, né? Tinha o equipamento, talvez o melhor equipamento do dia, né? Se bem que Eldora é uma pista, talvez, girando o Super Speedway, uma pista onde você mais vê o talento do piloto vindo à tona. Tipo, você não precisa ter um super equipamento para ser um carro forte, é só a gente ver o grid de largada, né? E ver que o Pop Pierce, que anda numa equipe que mal anda no top 20 durante as provas normais, liderando as provas, né? Eu acho muito interessante isso, e o Larson mais uma vez mostrou todo o seu talento, ele que nasceu nas pistas de terra, e mostrando que ele pode ser eficiente, pode vencer corridas na categoria menor da NASCAR, né? De fato, o Larson andou muito bem, né? Digamos que ele e o Pierce andou na mesma altura, foram combatentes a corrida toda, né? A corrida foi praticamente deles. Assim, e o Pierce mostrou uma habilidade enorme, como você bem falou, né, Léo, num truque que não é um truque corrente aí, não é um truque que tá sempre no top 10, ou muito menos no top 5, né? Malemar aparece no top 15, esse truque 63 aí do Mike Mittler. Mas, né, acabou aí fazendo uma boa corrida, liderou 102 voltas das 150 voltas disputadas. Só já falando um pouquinho aqui, Elião, das baterias, como foi as baterias, né? A primeira bateria o Pierce venceu, ele venceu a corrida toda, liderou tudo, né? Tivemos um destaque no incidente entre o Anderson e o Nemechek. Eles acabaram se batendo lá, tiveram um pequeno probleminha, vamos dizer assim. E o maior prejudicado foi o Anderson, que ficou todo destruído, mas ele continuou na corrida e ainda foi para a corrida da Last Chance com esse truque aí, daqui a pouco eu falo. Na bateria 2, acho que foi uma das baterias mais tranquilas, né? O Rich que venceu de ponta a ponta, dominou sem incidente algum, foi super tranquilo. Na terceira bateria, foi a bateria mais acalorada, mais quente um pouco. Foi vitória do Ken Schroeder também, que dominou, né? O Byron acabou rodando, depois ele caiu para último. Faltando 4 voltas, foi quando o Abreu, né, deu as suas caras aí e fez a sua lambança nessa bateria número 3. Ele acabou espremendo o Custer e o Kvyat no muro. Os três acabou batendo, mas o pior prejudicado realmente foi o Kvyat, que acabou tendo seu truque completamente destruído na parte da frente dele ali. Mas a corrida seguiu, o Rico Abreu também e o Kvyat foi embora para a corrida, não teve bandeira amarela. E os dois também não pararam, apesar de ter ficado um pouco mais lento na pista, né, e com o truque todo destruído. E foram embora, o Byron acabou ultrapassando os três e não precisou ir para a corrida da Last Change, né? Mas depois os três aí que acabaram se complicando um pouco tiveram que ir pela corrida da Last Change, que daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela. A quarta bateria também foi facinha. O Heffner, que foi outro cara que andou muito bem, né, Leão? Vale lembrar também. Fazia um bom começo de corrida, mas teve um pneu furado, teve problemas mais sérios. O Heffner acabou terminando na 15ª posição, a corrida principal. E na quinta bateria, o Rhodes venceu. Também foi uma bateria sem problemas, de forma mais tranquila. Na corrida da última chance, né, quinta, que seriam 15 voltas, o Cody Cole acabou vencendo a corrida. O Abreu foi o segundo, o Kvyat e o Anderson ficaram, né, com as duas últimas vagas. O Anderson, que foi, avançou com o seu truque todo arrebentado, né, da frente toda destruída e a traseira também, mas ele conseguiu aí avançar. O Kvyat também estava sem a frente do truque toda amassada, remendada, uma parte não tinha, mas também avançou aí. Elião, corrida principal, né? Depois das baterias aí, tivemos a corrida principal, que onde o bicho pegou, né? Tivemos aí duas bandeiras amarelas no comecinho, né, por detritos. Depois, né, na volta 40, foi quando tivemos um incidente envolvendo 9 truques. Inclusive, o maior prejudicado nesse incidente aí foi o William Barrow, Elião. Então, lá na hora do William Byron, que normalmente nessas provas em Eldora sempre tem algum piloto que anda muito bem durante a temporada, que sempre sofre, né, durante a corrida, e o cara que mais sofreu foi o William Byron, né? Não só neste momento, como depois também um incidente com o Cody Colton, que é o seu companheiro de equipe, né, daquele truque amarelo 51. Enfim, não foi uma noite que o William Byron vai se lembrar um tanto carinho assim da temporada 2016. É exatamente isso aí, Elião. O Elião Barra não terá boas lembranças dessa corrida de jeito algum. Depois ele foi envolvido em outro acidente no final da noite, né? Mais um incidente aí que ele acabou envolvido depois. E depois, né, o que teve de movimentação na corrida aí foi o pneu furado do Kyle Larson, que eu já até comentei na vitória dele, né? Na volta 53 teve o seu pneu furado, acabou levando uma volta, voltou na 23ª posição, Elião. Então, Leonardo, se não me engano, ele até perdeu uma volta, né? Ele caiu. Uma volta atrás. Levou uma volta. Conseguiu recuperar a volta, né? E mostrando bastante calma, com bastante tranquilidade, conseguiu tirar a diferença dos líderes. E no final, quando parecia que iria travar uma grande batalha com o Pop Pierce, né, o Pierce acabou errando, acabou indo ao muro, né? A gente, às vezes, até o próprio Larson nos últimos anos terminava com o truque todo destruído. É que esses caras, para conseguir andar naquele nível que eles andam ali, eles acabam arriscando tudo, né? E até o estilo de tocada, né, acaba fazendo com que esses trucks raspem o muro, né? Se a gente então a noção, esse truck que compete em Eldora, ele tem um acerto de cambagem totalmente diferente do que ele normalmente tem nas outras provas em pavimentadas, né, no asfalto, né? Então a noção, se a gente for ver os street stock cars, né, aqueles stock cars lá que competem nas pistas de terra, a gente vê que é um carro que é totalmente torto, né? Não é o caso dos trucks, não. Os trucks, eles são mais retos que esses street cars. E o que acaba acontecendo é que, para você conseguir um nível de direção alto, o piloto acaba exigindo muito e acaba sendo extremamente agressivo. Leonardo? É bem interessante falar das configurações do Tuchelão nessa pista de terra, porque as rodas são completamente positivas. Isso a gente não vê, né, na Truck Series, na NASCAR em geral aí, porque não tem nenhuma pista aí que eles consigam andar com essa configuração das rodas positiva, e sim negativa, né? Então não tem essa configuração aí. E muito interessante ver essas rodas aí positivas na frente e aberta mais atrás, e a calibragem de pneu que é bem baixa, né? Se você reparou, mas a calibragem de pneu é muito baixa mesmo. É, pessoal, tipo 60% do que é o pneu cheio na pista de asfalto aí, pneu bem murcho mesmo. É, talvez isso que fure o pneu quando eles saem até daquele traçado que eles consideram ideal, né? Isso aí talvez seja, acaba sendo assim, um fator para o pneu estar furando, porque é uma calibragem muito baixa mesmo e os pneus estouram com mais facilidade. É, outros itens também são colocados no truque, até no capô da frente ali, não sei se vocês repararam, vai tipo um aerofólio pequenininho ali, né, na frente ali. Aquilo ali é justamente, pessoal, para cortar mais o ar ainda, né? Como o Elião falou, os sprint cars e aqueles outros carros lá do All Sport 1 são próprios para Dirt Late Model, chama, Léo. É, Dirt Late Model, isso mesmo, Elião. Que são próprios para correr nesses ovais de terra, né? Eles já são preparados para isso, eles têm uma configuração completamente diferente dos carros da NASCAR. Então, assim, para um truque, talvez seja muito agressivo, né? Mas, como bem o Elião falou, nivela todo mundo, é bem mais fácil aí, é bem mais prático para todo mundo conseguir extrair melhor o truque, né? Eles conseguem tirar o que o truque consegue fazer de melhor, e não precisa ser o melhor truque aí do final de semana para você conseguir fazer isso. Então tem que ter um truque aí do Ian Baro aí, que é o melhor aí no momento aí, né, o truque 9 na mão. Você precisa ter só um truque e ter talento para andar. Nós vimos isso aí claramente na corrida. Depois tivemos um incidente entre o Ian Baro, o Golden e o Sauter. Eles acabaram batendo, né, e foi nesse incidente dos três aí que o Kyle Larson acabou pegando o free pass, né, voltando a volta do líder. E depois disso aí ele acabou até chegar na liderança aí, foi quando o Bobby Pierce, né, depois, mais pra frente um pouquinho, logo fazendo a corrida aí, o Bobby Pierce acabou numa tentativa de um ataque um pouco mais agressivo em cima do Kyle Larson, teve o seu pneu estourado. Só que diferente do Kyle Larson, que teve o pneu estourado e conseguiu voltar, o Bobby Pierce não conseguiu voltar, até porque tinha pouco tempo de corrida ainda, né, e o Bobby Pierce teve, além do pneu estourado, acabou batendo no muro de dentro, né, da pista, e ficou um pouco mais complicado as coisas para ele. Elião. É uma pena, né, Léo? Mas é assim mesmo, né? É, como você anda acima do limite, né? Isso acaba sendo. Isso acaba acontecendo, né? É uma pena o Bob Pierce, né? Ele que após aquela exibição, onde ele saiu do nada para quase vencer um dos grandes duelos da NASCAR mesmo, no ano passado, quando o Christopher Bell, né? Outro piloto andou muito bem durante a noite da última quarta-feira. O Bob Pierce, ele até fez algumas provas de Late Models pela equipe do Dale Jr., né? Mas ele vai se tornando um dos pistoleiros que aparecem em pistas de terra. É muito interessante ver isso, Léo, porque me lembrou muito. Hoje em dia a gente não vê mais tanto, mas anos atrás, na Xfinity Series, nós vimos vários pilotos que chegavam nos road courses, eles apareciam como franco atiradores, iam lá e andavam na frente. Hoje em dia, né, na própria Xfinity Series, já está um pouco mais difícil de ver isso. E eu vi nesse evento de Eldora a volta desse sentimento, dessa coisa do desconhecido chegar lá, pegar um carro e conseguir fazer frente aos regulares. Leonardo? Foi até interessante, porque eu destaquei esses pistoleiros aí, né, edição passada do Triwise. Eu falei sobre cada um desconhecidos aí. E assim, só para o pessoal ter noção de quem era, né? Era o Shane Quaid, o Brad Bosley, o Jack Griffin, que foi, terminou muito bem a corrida, né? O Stuart Friesen acabou não se classificando. O Kyle Larson, que é um pistoleiro, apesar de ser um sprint cup, né? Ele é um pistoleiro, o Kyle Larson. O Häfner, que andou muito bem. O Cody Cohen, que andou muito bem também. O Donnie Levster acabou não classificando para essa corrida também, né? E o Bobby Pierce, que para mim é o melhor deles aí, todos aí, que é o cara que anda super bem desde a primeira participação, né? Fez participação no passado, terminou em segundo, venceu a bateria dele. Ano passado o Bob Pierce deu um show, mas o Christopher Bell acabou vencendo. Então, assim, é interessante, né, Leão, ver esse pessoal aí, esses pistoleiros andando na Truck Series, nessa corrida de Eldora. E, assim, até que elevando um pouco o nível também, né, Leão? Talvez, se não tivesse esses pilotos aí, o nível não seria tão alto, assim, talvez não seria corrida tão boa, né, Leão? Então, Leonardo, é bom você atentar a um fato, o fato de que não existe só uma escola de você competir na Terra. Tem os Titled Models, né, que são os Stock Cars que competem nessas pistas de terra, que o Pop Pierce veio desse tipo de provas, o próprio Jarrett Landers, um piloto que eu não me atendi, não vi se ele competiu nesse final de semana, mas já andou em Eldora, na Truck Series. O próprio Tyler Reed, que é um piloto que veio desse tipo de competição, né? O Pop Pierce, como eu citei. E os pilotos federais dos Sprint Cars, né? Que são os Midgets, enfim, não pronunciei corretamente, mas a categoria máxima dos Sprint Cars é o World of Outlaws, categoria onde o Larson e o Rico Abreu já competiram, né? E são duas escolas diferentes de se competir na Terra, né? E é bom ver isso, né? Ver que esses pilotos se encontram numa terceira categoria, que é a Truck Series. Para mim, e só falando sobre o evento, para mim é um sucesso. Quarto ano que é realizado. E a gente torce para a NASCAR abrir os olhos para fazer mais provas da Truck Series, ou até quem sabe da própria Xfinity. Porque é um tipo de prova mais comum que a gente tem nos Estados Unidos. Toda pista, praticamente toda cidade que tem a cultura de automobilismo lá tem uma pista de terra. E a chance de um piloto que corre na pista local competir contra as estrelas da Sprint Cup, né? Com certeza, para um desses pilotos ir lá e competir contra o próprio Kyle Larson, né? Seja uma honra, né? Esse ano a gente não teve pilotos da Cup competir. A gente já teve o próprio Ryan Newman correndo, né? O Austin Dillon em anos anteriores. Seria bem interessante isso, né, Leonardo? Seria bem interessante, Leon. Seria mais interessante ainda se a X-Men Series e a Sprint Cup também, né, como você falou, Leon, se entrasse nessa onda e colocasse. Eu sou a favor de colocar um circuito de terra, uma pista de terra, do que colocar um road course na Sprint Cup, por exemplo, porque é a raiz da NASCAR. Então, assim, não tem nada a ver querer colocar mais um road course e não colocar uma pista de terra na Sprint Cup, por exemplo. Mas a Action Series, Leão, eu andei lendo essa semana aí, parece que eles estão já começando a cogitar uma possibilidade de colocar uma prova em, não sei se talvez em Eldora, né? O Tony Stewart falou que Eldora está de portas abertas, se quiser colocar, mas estão querendo aí colocar, sim, uma pista de terra na Action Series aí. Vamos aguardar, né, Leão? Vamos aguardar que vai ser. Lembrando, Leonardo. Oi? Lembrando que a Arca, atualmente, eu não sei nessa temporada, mas sempre competi em pelo menos duas pistas de terra, né? Tui Coin, né? E Springfield. Isso mesmo. Sempre competiu nessas duas pistas de terra. Springfield até tem provas no YouTube, né? Uma pista que recebeu provas dos anos 50, 60 da USAC, né? Que é o que hoje a gente conhece como Fórmula Indy, né? E é uma pista que já é comum esse tipo de prova de Stock Car. É que a NASCAR e as suas divisões ficaram muito tempo sem competir lá. Mas eu acredito que seja um caminho interessante para a NASCAR nos próximos anos, né? Mais uma ou duas provas. Eu lembro que no final de 2014 chegou a se cogitar a entrada de pelo menos mais uma pista de terra na Truck Series, mas por alguns motivos. Porque para você levar uma prova sancionada pela NASCAR, a cidade ou local tem que ter uma infraestrutura bem interessante, né? Não é qualquer buraco que recebe uma prova da NASCAR, porque você tem toda uma logística de TV, toda uma logística, a cidade que tem aeroporto, né? Coisas desse tipo para poder receber um evento desse, né? E às vezes o organizador, se assinar um contrato de levar uma categoria dessa, pode até, num caso de insucesso, comprometer o futuro da pista, né, Leonardo? Com certeza, né? Por exemplo, Nashville. Nashville tinha uma pista muito boa, uma pista excelente, mas não estava comportando mais a atual NASCAR e acabou perdendo espaço aí, né? Perdeu o patrocínio e perdeu, né, as corridas aí que tinha lá em Nashville, que era uma pista que eu gostava demais. Então... E o curioso de Nashville, Léo, é que Nashville, eu não sei se é na mesma cidade, mas havia duas pistas na mesma localidade, que era a Short Track, né? E essa pista que você citou aí, que eu não sei se chega a ser uma milha e meia, né? Sim. Mas era uma pista de cimento até, e que a Indy correu lá também. Mas o autódromo que está fechado, eu acho que nem testes recebe atualmente, mas a estrutura está lá. Por causa desse tipo de contrato, né? Acaba o circuito está parado. A outra pista, Short Track, voltou a receber grandes eventos. A Arca está competindo lá, a KN Pro Series, eu acho que ainda não está fazendo provas lá, mas é isso, Léo. Esse é o ponto. Deltora, para mim, é um grande sucesso e eu imagino que em algum tempo crie-se uma tradição de você correr na Truck Series, você tem que ganhar em Eldora. Vai ser um marco na carreira do piloto, né? Leonardo? É isso mesmo, Edão. Digamos que é diferente você ganhar em Eldora, né, Leon? É diferente. Bom, Leon, falar um pouquinho então agora, né? Não sei se você tem mais algum ponto da corrida. Carlisle venceu. A corrida perdeu um pouco o brilho depois que o Bob Pierce acabou indo pro muro, né? Teve o pneu estourado. Porque ele foi de forma tranquila, conduziu de forma mais calma aí, né? Não precisou ser muito afobado aí. O Kyle Larson para vencer a corrida. O Christopher Bell, momento algum, teve perto ou quis atacar o Kyle Larson. Foi tranquilo, até porque o Christopher Bell, penso eu, que ele olhou para o campeonato e não olhou, claro, para a corrida, né? Que ele fazia alguma loucura aí. E assim, outro destaque aí, Leon, que eu quero até chamar a atenção sua, que foi o Rico Abreu, né? Que por mais toda a loucura que ele fez, ele acabou terminando na terceira posição. Foi muito bem aí. O Rico Abreu no final da corrida, que ele sobreviveu no final da corrida para ter uma boa posição. Campeonato, Leão, quer falar alguma coisa, Leão? Só passar aqui, ó. William Barron, Matt Crafton, Johnny Sauter, Christopher Bell, Joe Hunt, Nemechek, Daniel Rentz, Tommy Peters, Timothy Peters e Tyler Reddick. Esses são os 8 classificados aí, né, para o Chase, caso o Chase começasse hoje, Leão? Eu destaco a situação complicada do Tyler Reddick, né? Era um piloto que brigou até o final no ano passado pelo título e nesse ano está tendo bastante dificuldade, mas eu acredito que se ele conseguir se classificar para o Chase, ele vai ser um dos fatores, porque digamos que ele está... Não se sabe o que vai ser dele ao final do ano que vem, né? Já que não me parece que ele está na fila da Penske para assumir um carro. E digamos que era uma espécie de patinho feio ali do programa do Keselowski, né? Eu acho que para ele seria bem importante ir pro Chase e conseguir uma boa colocação final, porque apareceram novos nomes, tem caras até como o filho do Tim Sindrick, do Austin Sindrick, que deve ser a Penske que deve olhar para ele de uma maneira diferente do que olha pro Tyler Reddick, né? Então, Leonardo, não discutindo sim a questão de meritocracia, eu acho que o Austin Sindrick deve estar na frente dos planos da Penske para o futuro, né? Eu acho que o Reddick é muito importante terminar bem esse ano, até vencer provas, porque apareceram outros nomes e não se classificar para o Chase pode até comprometer o seu futuro. Com certeza, né, o futuro dele não está muito bem, até porque eu acho que ele precisa de vitória, né, Leão? Eu não acho, não, tenho certeza. Ele precisa de vitória, ele está no bom truque, Ele, digamos que ele é sim o principal, né? E ele tá aí na sétima posição do campeonato. E o Daniel Rank tá em terceiro colocado. É, se fosse por pontos, o Daniel Rank tava no pescoço do William Baron, né? Para decidir talvez um título aí. Mas como é Chaser, né? Agora, então é tudo diferente. Mas o Daniel Rank agora, nesse momento, estava muito bem no campeonato, caso fosse por pontos corridos igual antigamente. O William Baron se complicou um pouco, perdeu um monte de pontos de corrida aí, mas também não é o caso, porque agora é Chase, já tem vitória, já classificado. O Crafton também, o Crafton, ninguém viu o Crafton, eu praticamente, momento algum, vi o Crafton nessa corrida. Terminou na décima posição lá, largou em 22º, terminou na décima posição, não fez muita coisa, nem foi nem veio, então foi tranquilo para ele, né? Não foi nenhum destaque na corrida aí, ele apenas foi para lá e participou. Então os dois, o líder e vice-líder aí, não foi bem, mas como é, já tem vitória, já está classificado, eu acho que eles estão muito preocupados. Essa é a minha preocupação, né? Quando temos esse tipo de corrida aí, é uma corrida bem diferente, que tudo muda aí, tudo pode mudar. Só para reforçar aqui para vocês, pessoal, a Duke City, né, vai para Pocono, depois ela vai para Bristol, Michigan, e depois na primeira corrida de setembro, que é essa corrida aí que eu quero falar agora, né, lá em Beaumontville, no Canadá. Essa corrida de setembro aí pode começar a decidir um pouco aí quem realmente vai para o Chase ou não, porque é um road course e tudo vai ser diferente lá. Mas esse assunto nós vamos falar lá no finalzinho de agosto. Ainda estamos no final de julho, então tem muita coisa para acontecer ainda. Elão, Truck Series, tudo beleza? Beleza, Leonardo, vamos para Pocono. Então vamos para Pocono, vamos aguardar Pocono, né? E que esse final de semana já temos Pocono aí. Corrida vai acontecer no sábado à tarde. E daqui a pouco voltamos então para o bloco da Xfinity Series para falar de Indianapolis ou para falar de Kyle Busch, pessoal.